de protesto, desgaste incerto. Sua projeto esquecido num velho caderno. Entre conflitos vistos que na tela geram lágrimas. Gritos que ecoam do acesso a danos e mágoa. Estrela apaga, suposta a nuvem opaca. Numa extensão que revolta a solução. Nada me diz quem valoriza a questão. Eu te ajudo, tu me ajuda, todos se ajudarão. Vai vendo, é que eu escuto na missão. Na noite encapuçado, todo mundo é vilão. Quem é bom? Atira pedra até então, mas só se for ativo em qualquer situação. De boca tem um zilhão, eu canto com emoção. Episódio 1, versos sinceros do coração. Eu sempre acreditei assim, rimei no gueto, me inspirei. Nos palcos canto a vida, sentimento pouco vida. Eu sempre acreditei assim, rimei no gueto, me inspirei. Nos palcos canto a vida, sentimento pouco vida. Catástrofe, surpreendente, desespero. Mentes em falência por inteiro a cada novo pesadelo. Pessoas sendo tratadas como um bicho. Manipulação, criação divina em alto risco. Outro episódio que rola do mesmo filme. Tudo que é importante por aqui, a sociedade recrime. Progresso contrário, situado em um sistema falho. Novas tecnologias, mão de obra sem trabalho. Velhos problemas, velhas intrigas, cega rotina. Doença que se espalha, praga que contamina. Dinheiro, poder, apago a luz da informação. Conhecimento limitado, exclusão, escuridão. Neurótico ensandecido, rumo à destruição. Engenharias avançadas pra total devastação. Dissecados pelo ódio, proporciona o desespero. O que antes era sonho, agora é pesadelo. Eu sempre acreditei assim, rimei no gueto, me inspirei. Nos palcos canto a vida, sentimento.